os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. No programa de hoje, você vai ouvir também... Phil Spector é um dos mais polêmicos produtores fonográficos desde os anos 60. A sua briga mais famosa foi com os Beatles. Eles gravaram o disco Larry B ao vivo, só os quatro e o pianista Billy Preston. Mas sem que eles soubessem, a gravadora entregou o disco para Spector, que o encheu de orquestras e corais. Eles detestaram, mas não puderam fazer nada. Beatles, I Should Have Known Better. 1964. To be mine. Scott McKenzie, San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle de Marvin Gaye e Sly Stone, Stevie Wonder revolucionou a música soul ao incluir forte comentário social e quebrar o tabu de canções de 3 minutos em seus álbuns, que esbanjavam consistência e um estilo marcado pela força dos singles. Steve Lane Morris nasceu em 13 de maio de 1950 nos Estados Unidos. Começou a gravar com 11 anos, já demonstrando talento. Com o sucesso do single Fingertips Part 2, Wonder se tornou um dos principais artistas da Motown. No final dos anos 60, não somente emplacou diversos hits, como também passou a compor para outros artistas, entre eles The Spiners e Smokey Robinson. Contudo, começou a sentir-se limitado pela produção da Motown. Quando seu contrato terminou em 71, gravou independentemente 2 álbuns para melhor negociar com a gravadora. Como resultado, a Motown lhe concedeu total controle artístico e os direitos de suas canções. Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. 1972. Feel like this is the Donna Summer, on the radio. 1979. Feeling loud.

Agora é a hora da música country. Dave McLean e Montana Country, Blowing the Wind. Or they allowed to be free.

quando nós cantemos en este mundo muy bueno. Queremos que la gente se levanta para bailar, para bailar en un bamboleo chomi, bamboleo chomi. Así se canta la rumba de Nicolás. Bamboleo chomi, bamboleo chomi. Así se canta la rumba de Nicolás. De Nicolás, sí, sí, de Nicolás. De Nicolás, sí, sí, de Nicolás. De Nicolás, sí, sí, de Nicolás. Nosotros cantemos en este mundo muy bueno. Queremos que la gente se levanta para bailar cuando nosotros cantemos. Mundo muy bueno. Queremos que la gente se levanta para bailar bamboleo chomi, bamboleo chomi. Así se canta la rumba de Nicolás. Bamboleo chomi, bamboleo chomi. Así se canta la rumba de Nicolás. De Nicolás, sí, sí, de Nicolás. De Nicolás, sí, sí, de Nicolás. De Nicolás, sí, sí, de Nicolás. O envolvimento com o Jackson 5, Michael figurou entre os mais populares artistas dos anos 70. Sozinho, foi a maior estrela do showbiz na década de 80 e conhecido como o rei do pop e um excelente homem de negócios. Como cantor, dançarino e compositor, criou um dos mais intrigantes personagens da música contemporânea. De um lado, um ser infantil e inocente; de outro, um obcecado por poder e controle. Michael Joseph Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958 em Indiana, Estados Unidos, sétimo filho de um total de 9 de Joseph e Catherine Jackson. Michael, Marlon, Germany, Tito e Jackie vieram a formar o Jackson 5. Empresariados pelo rigoroso pai, frequentemente os exaustivos ensaios do grupo acabavam em violência física ou verbal. Após tocar em clubes e participar de shows de talento na região centro-norte dos Estados Unidos, foram apresentados ao mundo por Diana Ross em seu álbum Diana Ross Presents the Jackson 5, de 69. Sempre como o foco principal do jovem grupo, Michael chegou ao sucesso com 11 anos de idade, com a música I Want You Back. Nessa época, também foi promovido pela Motown como artista solo, conseguindo o primeiro êxito um ano depois com Good To Be There. Em 72, emplacou a regravação de Rockin' Robin e Bean. Michael Jackson,